Joga Zero, o pior podcast do Brasil. Esse episódio é patrocinado pela loja de camisas de times LN Imports, importando qualidade desde 2019. www.camisafute.com. Petra por malte. Vai fazer propaganda no bagulho, mano? Pensou? Hã? Dá pra morrer de cirrose. Isso, fácil. Mano, eu lembro que seu primo, Lucas Arantes, no Réveillon ele queria alugar uma casa no meio da Mata Atlântica. Ele gosta dos bagulho de índio, né, velho? Tem como. Aí ele tava quase, tipo, tava muito em cima da hora quando ele quis alugar. E eu falei, Lucas, mas beleza, vamos ver. Aí até a gente juntar a grana pra fazer o bagulho, tá ligado? A gente perdeu a casa. E aí ele falou, mano, perdemos a casa lá na Mata Atlântica. É não sei quantos hectares de fazenda, cachoeira. Eu falei, mas Lucas, você tá indo na praia, pra mano. Pra que você quer pegar? Pra que você quer? Tipo, uma fazenda, você quer pegar? Que vai andar a cavalo, mano? E tipo assim, ele é muito naturalista, a palavra? É. Ele ficou, tipo, super chateado, tá ligado? Não deu certo? Que não deu certo. E, tipo, mano, eu quando ele falou que não deu certo, eu pensei, cara, graças a Deus, mano. Queria ligar pra pessoa que não... Que fechou essa casa antes e falar, mano, muito obrigado. E era longe ainda da praia, cara. A gente tinha que rodar um pouquinho pra ir pra praia. Se o Lucas estiver ouvindo isso, Lucas, ô, tenha bom senso, mano. Não tem, hein, Lucas? Tava muito longe, velho, da praia. Tipo, a gente pegou uma casa bem mais perto. É, igual a história do boliviano lá, ele. Daí nós fomos pra Finópolis. Aí deu nada. Nós morrendo de fome, cara, achando um lugar pra comer, o Lucas some. Aí cadê o Lucas? Olhou pra trás lá, ele conversando com os bolivianos. É, la concha, tomada. E não sei do que, uma pizza da pinga. Eu falei, que Lucas, vambora, Lucas. Não, os caras tá com vinho, bebeu vinho dos bolivianos, nem sabia o que tinha lá dentro. Ele é muito louco, velho. Bebendo vinho, mano. Bebendo vinho dos caras, daí sabe o que é os caras. Você estava indo pra cachoeira. É, os caras fazendo umas miçangas lá, ele ganhou uma miçanguinha lá. Foi louco. Bebeu vinho. Quem que bebe vinho e vai pra cachoeira depois? Grande Lucas Arantes. Amém. Bom, vamos lá. Entende o que eu digo? Como se nem eu mesmo entendo, e tudo que eu falo são palavras ao vento, então fica combinado assim. Eu falo e você não entende, e quando você fala eu também não entendo. De forma que ficamos assim. Dois surdos se falam, e quando fazem não se bastam. Diálogo que se alastra pelo mundo afora e contagia os outros. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não entende? Isso é poesia. Grande Rogério Skylab. Nossa senhora, aí você pegou a melhor música dele, né? Eu não posso colocar uma música aqui do Rogério Skylab pra tocar, senão vai... Se ficarem interessados, pesquisem aí, eu não posso falar. Eu não falar vou falar nome. Desmonetizar, porque nem monetização tem aqui, né? Eu não ganho nem dinheiro pra isso, mas eu não posso colocar uma música dele aqui, senão vai espantar a galera e provavelmente o canal ser banido. Ô, louco, né? Lucas, tem 12 seguidores já, pô. Mas é isso. O que a gente tem pra hoje, cara? Eu tenho um negócio interessante aqui pra ler sobre o Messi. Deve estar tocando a música do Poderoso Chefão agora. Amém. Grande filme, hein? Porque o Messi é o seguinte, tá dando uma certa polêmica o fato dele ter saído. Mas eu achei muito bonito isso aqui que o Bruno Formiga escreveu, né? Pelo fato de muita gente achar que ele abandonou o clube e no momento difícil, tá? Apesar de ser um ídolo. Bom, ele falou, Messi é um símbolo, transcendeu há muito o posto de esportista. O que ele representa não se mede, mas a sua decisão sim. Decisão que ele tem todo o direito de tomar, diga-se. Porém, é uma escolha que, ao ser tomada, já não está mais sob o seu controle a forma como será interpretada. Um líder que foge? Um astro querendo respirar? Um craque que busca da última competitiva dança? Alguém cansado de lutar sozinho ou um egoísta? Qualquer que seja a leitura, é um arranhão que o personagem não precisava ter. Essa é a opinião do Bruno Formiga. Eu achei muito interessante o que ele falou. Apesar de que se eu fosse o Messi, eu vazava, mano. Não sei se você tem alguma coisa pra comentar a respeito. Ah, Lucas, eu tenho uma opinião muito forte, cara. Porque eu acho assim, por mais que eu considere futebol uma arte, e é uma arte, sim, quem acha que não tá errado. É uma arte, sim, tem que ser apreciado. Só que é uma arte pra quem assiste, né, cara? Pra ele lá é um trampo, cara. É igual um pintor que faz uma obra, você vai lá, curte a obra do cara, mas o cara que fez a obra, ele gastou tempo, gastou trampo. É o corre dele, cara, e, tipo, ele vai pra onde ele quer, velho. Se você tá no serviço, que você tá infeliz, você vai ficar no seu trampo, velho? Pra onde ele acha melhor, né? É lógico. O Jonathan, do Futebol da Resenha, ele falou um bagulho aqui que eu achei legal, achei divertido. Eu tenho uma sugestão. Acho que ele publicou, acho que foi no Story, e eu salvei porque eu gostei bastante. Ele falou assim, ao ver o Messi acertar com o City, o CR7 deveria decidir voltar pro United. Assim, novos capítulos da maior e mais sadia rivalidade entre os jogadores da história seria lindo. Boa, boa, é legal, boa, melhor, né? Comentário, sensacional. O Cristiano Ronaldo tem aquele lance bem competitivo, cara, né, seria mano? Um sonho, imagina os dois na Premier League, ele no Manchester. São dois Manchester, né, mas tipo, podia ser um Chelsea, né, que não é da mesma cidade, mas a competitividade é maior. Assim não teria dúvida do nível de competitividade do Cristiano Ronaldo, né, mas tipo, ele o cara pega, vê o Messi ir pra Premier League e fala, mano, eu acho que eu vou voltar. É, ele só foi pra Itália, cara, porque ele quis buscar novos desafios, porque não tinha sentido nenhum ele sair do Real Madrid pra Juventus. Bom, cara, então falando em novos desafios, o que você tem a dizer sobre a publicação do Bruno Vicari? Do Bruno Vicari foi o seguinte, eu vou puxar aqui. Puxa aí pra gente. A galera vai... Aí você sabe que eu não perdoo, né? Galera vai dando um tempinho aí, porque... Aproveitar e dar um gole aqui, então. Eu não... Eu printei, mas eu não tava aqui... Eu fui aproveitar a deixa, mas eu não tava preparado aqui, mano. Então deixa eu buscar o negócio aqui. André, o que você tem a dizer? Passa seu Instagram, mano. Meu Instagram? Se eu falar pra você que eu não lembro, peraí. A Arantes, quem quiser ir adicionar aí. Pode colocar lá, eu vou ver como é que adiciona, porque eu também não lembro. É aarantes12. O Arantes é com dois S, não é? Isso, Arantes com dois S. Bom, enfim, aproveitando a deixa, o que eu já nem lembro mais qual que era a deixa, o Bruno Vicari postou uma foto que tá escrito Buffon, Del Piero, Marcos e D'Alessandro. São alguns ídolos que não abandonaram seus clubes no pior momento de suas histórias. E o Messi? Será que o Messi é só vítima dessa história? Ontem ele tinha falado, né, ele tinha feito uma publicação falando da bagunça do Barcelona que contribui para a decisão do Messi, que é compreensível. Então, realmente, esse é o meu pensamento, inclusive. Claro. Só que aí ele conclui, ele falou aqui, mas tem sempre o outro lado, que é o lado que muitos torcedores devem pensar também. Outros clubes também viveram desastres administrativos e esportivos. Muitos clubes piores que o atual do Barça. E os ídolos ficaram. Forçar a saída em um momento ruim é o que os torcedores esperam de um ídolo, o Messi tem que abraçar, Messi não tem que abraçar dirigentes, mas também não deve virar as costas para sua torcida. Preciso de um novo desafio? Reerguer o Barça não seria um? O gênio argentino tem algo a refletir sobre as histórias de Buffon, Marcos, D'Alessandro, Jefferson, Fábio. E por aí vai. E por aí vai. O que você acha, cara? É uma opinião bem pertinente. E essa é uma opinião gostosa de ouvir e eu respeito esse tipo de opinião. Uma opinião delicinha. É, uma opinião delicinha. Mas eu não concordo, cara. É o que eu falei pra você. Eu acho que é aquela famosa história. O jogador sai e o clube fica, né? Então, não tem dessa de ídolo. É trampo pro cara e ele tem que ir pra quem paga mais, cara. Pra mim, qualquer argumento que chega pra mim, eu rebato com isso. É igual o Fábio Jobim falou, que cada jogador tem o direito de escolher o seu próprio caminho e os seus próprios desafios. Então, se ele quer um novo desafio, ele que traça, tipo, ele que escolha o tipo de desafio que ele quer. Porém, André, você não acha que ele querendo novos desafios, né, meio apelão? Tipo assim, o Cristiano Ronaldo foi pra Juventus, certo? É um desafio bem nível hard. É. Expert, igual eu falei anteriormente. Só que o fato do Messi ir pro City, mano, você não acha que é um... Você não acha que é um desafio easy, assim, porque, tipo... Mano, ele... Tá ele bem servido, né? Encerrou o vínculo com o Barcelona, acabou o clima, acabou a história, teve um final, é muito triste. Inclusive, até agora não caiu a ficha, mano, porque a história do Messi com o Barcelona é uma coisa maravilhosa pra quem gosta de futebol. Você não acha que o fato dele escolher o Manchester City, ele tá escolhendo, na minha opinião, o melhor elenco do mundo, cara? Então, tipo assim, ele quer se enquadrar num projeto, assim, que sensacional, cara. Então, tipo, é um desafio um pouco mais fácil. Você acha que ele escolheu isso por causa da... Apesar, eu acho que é até pela identificação com o Guardiola. Mas você acha que ele escolheu isso por conta da idade? Você acha que ele apelou mesmo? Falou que se foda, eu vou pro melhor... Todo mundo me quer, eu vou pro melhor time. Foda-se. No papel, né? No papel, pra mim, o City é o melhor time do mundo. Mas você tá fazendo um comparativo com o do Cristiano Ronaldo e pra Juventus? Exatamente. Tipo, o Cristiano Ronaldo escolheu marcar a história em todas as... O Messi ainda não jogou na Inglaterra, ele foi um ídolo só do Barcelona. Só que, mano, ele já escolheu, tipo, o melhor time pra ele jogar. Então, eu penso assim, tipo assim, o Cristiano Ronaldo, ele foi pra Juventus, só que a Juventus tinha um planejamento muito ambicioso. O tanto que a Juventus contratou demais. Por mais que Ramsey não pode ser considerado uma contratação... Sem encanado com o cara. Ah, Deus me livre, cara. Higuaín. Nossa, nós temos que tirar um podcast só pra falar do Higuaín. Mas, bola pra frente. Foi um projeto muito ambicioso da Juventus, mas bola foi um projeto... pra frente, não. Falar do Higuaín é bola pra trás. Uma pra trás, pra gente jogar bet. Mas, enfim, desculpa. Foi igual o Neto aqui. Não perca o seu raciocínio. Não perca o seu raciocínio. Pode falar. Foi um projeto ambicioso da Juventus, cara, e o Cristiano Ronaldo só foi pra lá porque tinha um projeto montado. É um projeto que infelizmente não deu certo, isso acontece. Só que se você for colocar no papel quais eram os times que tinha pra ele aí, colocando time, sim, time grande, tinha o Barcelona e não ia pro Barcelona. PSG tinha cacife, mas já tinha o Neymar, e o CR7 não joga onde já tem o melhor do mundo. E quem discorda disso aí, não posso fazer nada. Tinha o Liverpool, só que o Liverpool também não tem contratação gigantesca. Então sobrou a Juventus com o projeto. Mas e se eu sou o Messi, cara? Ô, Lucas, e vamos ser sinceros aqui, né? Você acha que o City ganha Champions ainda, mesmo com o Messi lá? Boa pergunta. Eu acho que não. Não? Cavalo paraguaio mesmo, Lucas. Eu preciso manter o que eu falei. Atlético Mineiro inglês. Eu preciso manter o que eu falei, até porque, pra quem não sabe, o episódio anterior a gente gravou, tipo assim, 50 minutos antes de sair a notícia que ele escolheu o City. Exato. Né? Exato. Então, cara, na minha opinião, mano, eu vou manter o que eu falei, eu vou... Não que eu seja orgulhoso, um pouco talvez, mas eu acho que, tipo assim, se não estou criticando o Messi, Pra mim é um dos maiores da história. Mas se ele manter essa falta de tesão, esse desempenho um pouco inferior que ele tem em mata-mata, às vezes ele dá uma desligada, eu acho que muito era por causa que ele já estava desgastado no Barcelona, entendeu? Isso envolve muita coisa. Reflete dentro do campo. Claro. Mas eu tenho medo, de verdade eu tenho medo, de uma hora o City precisar dele, porque a gente nunca se sabe, né, mano? Tem coisa que dá errado. Pega a NBA, por exemplo, tem super times aí que são montados e não vinga, mano. É, inclusive o Houston Rockets do Marquinhos. É. Já tem, mas, um enfim, cara que não vai curtir o nosso podcast já. Mas enfim, eu tenho medo de não dar certo, cara. Eu tenho medo do Messi quebrar a cara. Não, de precisar dele no mata-mata, tá, o momento decisivo ele dá aquela. Pode falar, difícil pipocar, É difícil falar. Você fala pipocar pro Messi, mas talvez seja essa palavra. Eu tenho medo dele dar aquela leve pipocada de mata-mata. Que inclusive eu acho que é aí que tá o equilíbrio entre Cristiano Ronaldo e Messi, tá ligado? Que eu acho o Messi um alienígena extraordinário. Só que o fato do Cristiano Ronaldo ser um pouco mais decisivo, isso faz dar margem pra haver uma discussão, entendeu? E eu acho totalmente necessário, tem que discutir mesmo. Não brigar, você tem que aproveitar os dois, né? Porque já essa era tá chegando ao fim. Mas eu acho que isso dá margem pra ter essa discussão. E eu tenho medo de acontecer isso com o Messi no Manchester City, até porque ele tá mudando pra um clube novo, ele já é um cara mais velho, então eu tenho medo disso acontecer, mano. Tá ligado? De precisar dele e na hora... E na hora não vingar. Eu acho meio injusto essa fama de pipoqueiro que ele tem, porque eu acho que um cara igual ele, que tipo... Se você for pegar estatisticamente, ele é um cara que sempre chega, tipo, nas quartas, semi de final. Então a probabilidade dele jogar mal um jogo desses é maior. E como a galera... Porque ele tá lá mais vezes, né? Ele tá lá mais vezes. Então como a galera tem costume, isso aí é até um pouco mais pra frente, eu vou citar isso no podcast, de sempre criticar os erros do jogador ao invés de acerto, então fica a fama dele de pipoqueiro. Mas é mais pela zoeira, pela resenha, por conta dessa comparação dele com o Cristiano Ronaldo. Exatamente. Mas eu concordo que o Cristiano Ronaldo é muito superior a ele em relação à decisão. Ser decisivo. É. Eu tenho esse medo, André, porque, tipo assim, na primeira temporada dele no City, se isso já acontecer, já vai ser uma pressão muito absurda, mano, em cima dele. Já pensou? Na primeira, o City tem essa ambição, tem esse desejo de ganhar a primeira Champions. Já pensou se na primeira tentativa começa, ele dá uma pipocada numa semifinal? Isso aí já vai montar um caminhão nas costas dele, tá ligado? Tem esse medo. Mas eu vou manter o que eu falei. Eu acho que o City ainda não vai ser campeão da Champions League. Vamos ver aí mais pra frente se eu mudo de opinião. Eu acho que... Porque, mano, eu tô chateado com o City. Todo ano eu coloco o City favorito. De favorito, mano. Então vai se fuder, mano. Esse ano eu falei, cara. Eu falei, cara, se esse ano o City não ganhar... Não ganha mais. Só que aí tem agora o Messi. Porque, pra... Aí os caras vão lá e falam, então tá bom, André, vamos contratar o Messi. Vamos calar a sua boca. Pra dar essa quebrada aí, deixa eu pegar outra cerveja. A minha... Não, a minha eu tenho aqui ainda. Aqui estamos igual o Flow Podcast, tem o frigobar aqui na sala. Mentira, eu tô gravando na cozinha mesmo. É, não, ele é playboy sim, tem um frigobar aqui. Não preciso mencionar sobre veículos e barulho e tudo mais, porque eu tô na minha casa e... Hoje é um dia que tá muito movimentado, então pode ser que vocês escutem aí o trânsito. Então vamos pro histórico do Messi na Premier League. Você sabia que o Messi tem um histórico na Premier League já? Como assim? Como assim? Ele só jogou no Barcelona? Cara, mas na olha base? Aqui. Não. Olha aqui. Lionel Messi versus equipes inglesas. Contra o Liverpool, ele tem 4 jogos e 2 gols. Contra o Manchester United... Nossa, que é até triste falar isso. Meu manche. Até chora, ele tem 6 jogos e 4 gols. Contra o Arsenal, ele tem 6... Estamos falando de times, assim, grandes. Uhum. Contra o Arsenal, ele tem 6 jogos, 9 gols e 1 assistência. Nossa, 9 gols e 1 assistência. Contra o Chelsea, ele tem 10 jogos, 3 gols e 3 assistências. Contra o Tottenham, ele tem 2 jogos e 2 gols. Contra o Manchester City, cara, ele tem 6 jogos, 6 gols e 2 assistências. Ao todo, são 34 jogos contra esses clubes considerados grandes na Inglaterra. E quantos gols? 26 gols e 6 assistências. André, parece que o cara já joga Premier League, velho. Já, velho. É um semideus esse menino. Um semideus, um fascínora maravilhoso. Um anão bombado. Bombado. Ai, meu Deus. Mas, do céu. Cara, ele dispensa comentários e... Eu vou criar uma polêmica aí pra quem ouve o podcast. Pra mim, é que eu, cara, eu coloco o Pelé, velho, porque o cara fez 1000 gols lá e tal, e aí não vou entrar nessa discussão de gente acima de 40 anos. Mas depois o Pelé, ou junto com o Pelé, é os dois, cara. Não vem querer colocar Ronaldo e outro jogador, não. É os dois, em números é os dois, em títulos é os dois, então não tem discussão, não. Pode crer. Então vamos... Dá um gole na cerveja aqui para ir para a próxima parte. Amém. Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz, Luiz Tricarrico. Eu falo aqui de São Paulo, capital. E vim dar minha opinião aí pro Joga Zero. Sobre a grande contratação que vai sacudir o futebol e pode ser a grande contratação e um novo rumo para a Premier League. Bom, na minha opinião, o Messi ainda tem muita lenha para queimar, ele está muito bem fisicamente, né? Você viu que a temporada dele foi ótima, a temporada dele foi muito boa. E motivado, ele consegue ainda fazer mais gols e jogadas, né? Porque para mim ele trabalha como um atacante e meio atacante, né? E acredito que ele vai dar certo, muito certo no City, porque com o Guardiola ele sabe jogar, né? Não sei se o Guardiola vai fazer com ele o que fez no Barça, que jogou ele de falso 9 para entrar no meio com a bola, no meio da área. E aí ficaria o Sterling e o Agüero vindo de lado para fazer o facão e entrar na área. O meio que eu penso pro time, meio e ataque que eu penso pro time do City agora seria... volante o Rodri, e do outro lado ficaria o De Bruyne com o... Agora não sei quem que eu posso colocar aí do lado, no meio de campo com o De Bruyne, seria mais um meia de ligação, né? Eu acredito que ainda vai jogar o Fernandinho... ainda vai jogar o Fernandinho ali. E depois no ataque ficaria Sterling, Messi e Agüero. Porque possivelmente o Gabriel Jesus ele vai pro Barcelona, né? Ou vão tentar negociar ele. Mas com o poder financeiro do City, eu deixava o Gabriel Jesus como reserva imediato, né?